Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Vamos começar agora nosso segundo Gaming Cast. O assunto de hoje vai ser sobre a Gamescom que ocorreu na Alemanha, nessa última semana, e vamos comentar sobre as principais novidades que foram mostradas. Hoje contamos com os participantes, pessoal. Aqui é mano, já me ouviram no último podcast, então não precisa falar de novo. Bah, aqui é o Murilo. Bom, primeiro podcast aqui. Eu DDA, eu vou continuar trolando aqui hoje. E eu sou o Maurício, como o pessoal já deve saber. Então, vamos começar falando sobre a Electronic Arts, a empresa que mais inova, né? Ah, é. Claro. Que quase nunca lança nenhum jogo repetido, quase nada. Imagina. Ah, então a gente estava dando uma olhada no que foi mostrado da Electronic Arts na Gamescom e chegamos à conclusão que não teve nada de novo. Você ia falar porcaria nenhuma. É, eu percebi isso também. Beleza, vamos relevar. Bem por aí. Então, tipo, tudo que foi mostrado da Electronic Arts, que seria os principais, ser um Army of Two, Battlefield, Brutal Legend, Rock Dante Band. Inferno, Rock Band, tudo isso aí já tá até saturado de saber, né? Todo mundo Nossa. já viu 500 Ah, mas vídeos. Brutal Legend vai ser o melhor lançamento assim deles. Ah, sim, com certeza, Brutal Legend e Dante's Inferno tá God uma of briga boa, Inferno. cara. Mas lógico, jogos inovadores, só pra constar. Dante's Inferno é totalmente inovador. Não copiou nenhum jogo, nada. Qualquer É. semelhança é mera Nem coincidência. plagiou o nome. Nem plagiou o nome de personagem. Não. Não. Não, imagina, cara. Foi algo totalmente novo, cara. Os caras estavam lá na mesinha pensando, puta, que nome vamos dar pra jogar? Dante. Puta, de onde você ouviu isso? Ah, não sei, meu, veio da cabeça lá do além. É, eu pensei em Nenos Inferno, mas tudo bem. Falei, você que mandou a cartinha lá, né? Foi em Dante. E além do mais, a EA, como sempre, só tem novidades, né? Ela vai lançar mais dois Need for Speed. Que já tinha morrido, né? Né? Segundo ela. Que quase não tem, né? Que seria o que ela mostrou foi o Shift e o Nitro. E o resto da EA É, também. eles prometem inovar, né, cara? Eles dizem que eles vão inovar aí, porque a franquia já tá morta, né? É, vai virar eles de tinham caminhão. prometido matar a franquia, a gente tinha acreditado. Você não sabia? Vai ser Need for Speed de caminhão agora, cara. Monster Truck. Não, é Need for Speed e 18 Mother. É. Eu lembro que, você falando nisso, eu lembrei de um jogo pra PlayStation 1, cara. Eu não lembro o nome do jogo. Mas era tipo, só podia escolher dois caminhões e correr. Era praticamente Level X chegar até o final. É totalmente horrível, né? Não tinha graça nenhuma o jogo. Nossa, era aquela coisa linda. Melhor multiplayer de 2007 pro PS2 até hoje. Ah, então a crítica da EA não tem muito o que ser falada. Pois é, né? Claro que tem as inovações. Vamos falar das inovações. E também. Cri-cri. Tem aquela lá também. Ronaldo. É. Pois é. É, mas cortar o cabelo não pode mais, né, cara? Não, não Não, não pode, não pode. pode. Não pode. Ele é o Se não Sansão, pegar, cara. você vai preso. O assunto é comprador Ronaldo. do PSP Gold, Gran Turismo grátis. Quando for lançado o PSP Gold em outubro, quem comprar vai ter o Gran Turismo, o novo, o grátis, gratuitamente para ele, né? Acho que deve ser Gratuitamente. é. Eu acho uma boa, cara. Apesar de que eu acho que vai ser lançado só pro quem comprar na Europa, se não me engano. Tem essa mesmo. Eu acho legal, porque aí vai dar uma boa impulsionada no jogo já, né? É, tipo Eu não assim. acho legal. Eu não acho legal porque eu não vou ter. Ah, Só na Europa. não, mas você tem que Só ver que os na caras Europa. eles escolheram bem o jogo até, cara. Gran É, porque Turismo já. o Gran Turismo é uma franquia muito forte, né, cara? É o Sim, com carro-chefe, né, certeza. cara? É um dos carro-chefe da Sony, né? Carro-chefe, literalmente. Sabem se Piada. a PlayStation Store vai ser lançada aqui no Brasil, cara? Então, o PlayStation Claro, Store tá. 2012. Estão para lançar, cara. A Sony, inclusive, vai trazer toda a linha de PlayStation dela para cá. E aí agora ela tá com a ideia de lançar a PlayStation Store, já que vai trazer tudo, né? É, se eles vão se Tudo mover pra isso. cá, né? Tem que trazer tudo. Isso não vem ao Essa caso. parte da Sony vir pro Brasil vai ser uma boa mesmo, cara. Eu espero, pelo menos. Mas tá todo mundo vai comprar Play 2 a R$ 100. Não, Não, já estão cara. comprando a R$ 100. Não podem Não, não se. tá, Não, não. não podem se iludir que vai ter aquela queda fodida de preço, cara. Não, Não. não vai ter mesmo, mas. Porque Mas, sempre que pô. algum executivo da Sony pega e fala, ó, vai ter queda de preço, todo mundo fala, porra, vai diminuir bastante o preço. Não se iludam. Cai 10 dólares, né? Ah, cara, mas você tem que pensar assim, né? De qualquer jeito, eles virem pra cá já é pelo um passinho mínimo. Mesmo que seja essa coisa da Store mesmo vir pra cá. Mesmo que o preço não mude, vai ter algum benefício, né? Ah, com Não vai ter certeza, cara. vantagem nenhuma. Mas tem que ver também, né, cara? Porque, tipo, a Store, dependendo da região, tem os jogos, né? Então, tipo, não é tudo que sai na Store dos Estados Unidos que sai na Store do Japão, que sai na Store É. da Europa. Da Europa. Aí Eu acho chega que vai aqui na sair cidade Store de Deus. daqui. Chega aqui na Store daqui, não sai nada. Aí. Vai ter dois temas pra baixar, cara. É, dois temas, Vai três. ter Vai poder baixar o tema do Scrubenaut. Pop. Tem um demo de Assassin's Creed. Vai ter Vai ter Scrubenaut. alguns wallpapers do God of War falando que é lançamento, cara. Então, e outra Não, coisa legal pra caramba que a Sony falou seria aquele iniciativa minis lá, né? Do PSP lá, que são os jogos mais baratos e curtos, né? Que eu achei uma boa, cara, porque às vezes também você não tá muito a fim de ficar com aquele jogo de 2, 3, 4 horas direto, God of War da vida, ou alguma coisa assim, você ficar. quer um jogo para passar o Esse tempo, aqui é um jogo né? pra passar o É. tempo. Cara, E tipo assim. foi a coisa mais acertada que eles anunciaram aí pro PSP, cara. Foi uma coisa boa, porque, tipo, diminui tamanho, diminui preço, diminui bastante coisa. E, E como o você disse, vai lucro ser um continua às passatempo. vezes até. E, tipo, ele dá uma incentivada até, mas. Então, achei legal também, cara, essa parte dos minis, porque, como a gente já tem o exemplo do iPhone e tal, pro iPod Touch também, tem bastante joguinho simplesinho, rapidinho, que é legal pra você passar o tempo. Você abre lá, tal, joga, já fecha, já É, era. assim, a única desvantagem disso é que quanto menor o tamanho, menor o preço, menor também costuma ser a qualidade. Algumas coisas sempre caem junto, entendeu? Cara, ó, dá um exemplo de Castle Crashers para Xbox. O jogo teoricamente custa 15 dólares, ou seja, menos de R$ 30. O jogo, ele tem um gameplay até que comprido, fora que muita coisa para você liberar que te prende no jogo, tipo armas, armaduras. Não, é tipo assim, essa parte que você falou que. Se os caras fizerem de um jeito certo a gameplay, é uma coisa que não é chatinha ou que já é passada, entendeu? Aquela coisa mais do mesmo, mas é uma boa, porque aproveitar essas. É que nem. Eu vou dizer, eu vou citar, infelizmente, nosso amigo Plant vs Zoom. O bagulho tem 30 megas e é um joguinho viciante desgraçado. É, te prende no jogo. Então, Te é isso prende. que eu tô falando. É legal é isso, cara. Um joguinho simples e tal, mas que te prende e que tem uma boa jogabilidade. Geralmente, os jogos Sim. curto e barato, vamos dizer assim, o pessoal já dá uma melhorada na jogabilidade porque não tem tanta história, alguma coisa pra É, com desenvolver, né? certeza, com certeza. É tipo, eles não têm com tanto que se preocupar. Eles podem É, tem ficar que com um ser pouco que algo eles têm. divertido pra te entreter. É, isso que é legal. É. Castle Crashers não tem história nenhuma, meu. Tipo, nem diálogo tem. É simplesmente na base de animaçõezinhas que te fazem rir pra caramba. Então. Mas não tem história. E nem É. precisa, né? Nem Nem precisaria. precisa, você se diverte demais com aquele jogo. Fora que tem um modo online fantástico. Então. Tipo, eu digo que essa iniciativa da Sony foi realmente muito esperta e muito boa mesmo. Vamos esperar também que a Sony aposte nos apps pro PSP também, né, cara? É, seria legal, cara, mas pelo jeito a Sony não tá muito interessada assim para É, aplicativo, né? cara, mas eles têm que abrir o olho porque é um mercado muito grande, Ah, com certeza, né? Mas pelo menos a Sony foi menos ignorante do que a Nintendo, né? Colocou o Skype no PSP, né? cara. Ah, com certeza, cara. Isso daí é nota zero pra Nintendo de não colocar Skype, cara. Apesar de ser tão anunciado aí. Não, é um absurdo, né, cara? Ela lança o DSi lá com câmera, tudo, e ficaria perfeito pro Skype e ela fala que não quer Skype Só no porque tem no DS. PSP, mano? Né? Não. Preconceito é esse, velho. Skype tem até na mãe, velho. Qualquer lugar que você vá tem Skype. Cara, é assim. Só lembrando também, eu vou pular para um assunto nada bem, mas investindo um pouco mais no PSP também na questão de jogos com mais foco no multiplayer online seria muito bom. Seria, Não se né? vê nenhum Não, com certeza, jogo cara. que se passa, que você vê assim, nossa, nego joga online o dia inteiro. Tipo, Monster Hunter é um multiplayer, mas é local. Se Monster É. Hunter online, cara, japonês nem ia sair de casa. Então, é Monster Hunter agora tem a opção de você jogar online. É, ele tem assim, né? Mas. Assim, Não, não seria só tem a opção o Monster oficial. Hunter. Ele é um exemplo só. Só que, tipo, tem muito jogo que, se os caras eles colocam multiplayer online, fica show. E, tipo, o povo ele vicia mesmo. Ah, com certeza. Agora que nem isso, vários tipos de jogo tem cagada, cara. Que nem Naruto de PS3 é um puta jogo, mas não tem online. É tipo assim, é começar a parar de pensar tanto só no jogo em si e começar a pensar. É que nem o cara do Metal Gear Solid, ele falou, mano. Investir no multiplayer um pouco, investir no povo jogar junto, que é o que há no final das contas. Porque quando o Um jogo ele pouco mais acaba. na diversão. Isso, quando o jogo ele acaba, cara, você vai fazer o quê? Você não vai fazer. Você vai liberar os extras, vai tentar zerar, que seja, mas se tem aquele modo multiplayer bacana, mano, nossa, o Ah, jogo é perfeito. por isso que Call of Duty 4 é um dos mais jogados até hoje. Exatamente. E o 5 também não fez muito sucesso. Bom, continuando o próximo assunto então. Isso aqui que fala sobre o nosso querido amigo, o PlayStation 3 Slim, agora vindo, finalmente, depois de Passando tanto ligeirinho. vazamento. Tanto rumor dali, rumor daqui. Rumor dali, rumor daqui, vazamento dali. Nossa, Slim, não faltava imagem dele na internet, pelo amor de Deus. Tinha umas Tinha até imagens. a torradeira ali do tio da esquina, tava lá. Jolly Foreman Grill era o que mais usavam. O pior que tinha uma igualzinha, cara, que era exatamente igual um Jogger Foreman Grill, cara. Pois é. Mas a Sony agora tá então apostando no nosso amigo. Na pequena versão do Filhinho, nosso no Foreman filhinho. Grill. É, no filhinho. Só que é tipo assim: é ficar de olho pra não sair a mesma cagada que saiu no 2. Porque senão, eu. De novo, o nego vai correr atrás do grill e se faltar grill, ferrou. É, Aí vai aí é faltar grill, capaz da né, Sony até, capaz da Sony voltar atrás e ficar fabricando o grill. cara? É, pois é. É, porque Quer assim. falar aí, Dedé? É, o que É. eu acho é o seguinte, cara. É, já foi assim com o PS2 Slim, não querendo ser pessimista, mas eu tô acreditando que vai ser com o PS3 Slim, cara. E eu achei ele feio pra caralho. Só isso. É, pois Pô, é. só eu que achei bonito. Cara, ele é fosco. Ele não é o PlayStation 3, o grilzão com aquele brilho dele, aquele prateado ou Mas preto evita metálico sujeira, né, bonito. cara? Ah, Cara, evita sujeira. não é aquele tipo de videogame que você chega pro seu amigo e fala: "Nossa, eu tenho um PS3, né?" Eu tenho um Xbox que deu 3RL, cara. É, cara, olha o Agora. flame. É que, tipo Enfim, assim, ele parece uma sanduicheira, cara. o PlayStation 3, o grilzão, ele, além de ser um console, ele era bonito, assim, é uma coisa. Como você disse, é bom se mostrar para os outros. Só que o Slim, ele se limita apenas a seu console, cara. Porque se você for mostrar ele de vista, o pessoal vai olhar assim e vai falar: "Meu." Cara, não quero mostrar pra ninguém, eu quero é jogar. Eu tô nem aí pra que Não, eu é vou assim. A gente tá só comentando da aparência dele, mas eu espero sinceramente que eles não façam cagada. O que importa é o Vamos gameplay. esperar, né, cara? Vamos Não, esperar. eu assim, sinceramente, eu achei o PlayStation 3 Slim bem mal acabado, cara. Eu achei que o designer da Sony tinha que ser demitido. Porque, não, sério, cara, eles fizeram o logo da marca, tudo, aquele PS3 novo, eu achei horrível, é meio Ficou bem feio. arredondado. O PlayStation 3 antigo era mó bonito, tudo, É assim, se era mó tivessem bem feito uma feitinha. lipo no grilzão, teria dado certo. Só que não fizeram uma lipo só. Fizeram uma lipo, rasparam a pele, tiraram tudo que tem direito. Eu não sei por que mudaram, cara, botaram fosco, ficou feio o fosco. E ele perdeu, pelas imagens, ele perdeu Ele duas perdeu o antigas. brilho. Ele É, perdeu só que a aquele gente tá charme falando que ele agora tinha, né? da aparência dele, não falando sobre a suposta performance dele ser normal. Porque se diminui, alguma É, eu coisa tem acredito que que assim. mudar. É, eu acho que alguma coisa vai cortar. Nada assim muito drástico, mas o Linux já não vai ter mais, né? É, eu tava vendo lá na entrevista do cara ali apresentando o PS3 Slim. O cara tava ainda se perdendo pra achar algumas coisas que se acha facinho no PS3. Uma coisa que tava lá no fundão do Slim. Nossa, é assim, eu juro que eu não tô querendo soltar maldição pro Slim, mas por favor que Aí outra seja feito coisa, né, alguém. cara? Vamos falar assim. Quando o pessoal faz Slim, geralmente eles juntam tudo numa placa só. Então é aqueles videogames que, tipo, deu defeito, joga no lixo, né? É, É, e para piorar, realmente. vai, esperamos que nosso amigo 3RL popular no Xbox não apareça no Slim, na É, sua Yellow forma Death. demoníaca. Slim? Você acha que vai ter Xbox Slim? Não, eu tô falando no PS3 Slim, Ah, ele tá o Slim falando. esquenta, a gente fazer Não acho que ouvinte. vai. Tomara que não apareça, né, cara? Eu não acho que eles fariam alguma coisa do tipo tirar a ventilação do Play 3, não. Oh, mas eu acho que a movimentação mudou, cara. Que você pode dar uma olhada na saída dele, que já não é tão grande que nem a do PlayStation É. 3 era. Pois é. Sem É falar pra na isso que eu tô outra falando. cagada que eles fizeram, que tiraram a chave que desligava a fonte, né? Não, feio total. Exatamente. E Ah, cara, isso mas aconteceu diminuiu o já. preço, não diminuiu. Não, mas diminuiu do PlayStation Grill também. É, Não, eles do podiam ter PlayStation diminuído o 3. grill e mantido o grill, cara. Eu achei que não tinha necessidade de lançar o Slim. É, Ah, eles assim. devem ter cortado muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. É Então, como eu com disse, se certeza. diminui, alguma coisa tem que subir, alguma coisa tem que sair. E dizer que não vai esquentar, eu acho bem difícil, porque é só lembrar, o PS2, o grandão, o Fat e o Slim, cara, você viu uma diferença total na hora de esquentar. Totalmente diferente. Você tinha que comprar uns 500 cooler pro PS2 Slim. Pô, cara, eu nunca tive Play 2, né? Barra pobre. Mas. Pelo que eu vi, todo mundo reclama, todo mundo quer o tijolão, quer o tijolão. Mas eu acho o Slim bonitão, assim, apesar dos problemas. Ah, eu A também mesma acho. coisa com o Play 3. Eu acho o PS2 Slim bonito. Ele é bonito, mas o problema é que na hora que você vai lá, em vez de colocar o CD, ele aparece assim, só coloque o CD, não, você tem que abrir, aí você vê lá o seu leitor ótico, aí você fala, xiii. Vamos dizer É. assim, o FAT do PS2 Slim era mais charmoso. O FAT do PlayStation O FAT 2 do PS2 Slim. No Essa foi boa, hein, PS2. cara. O FAT do PS2 era mais Vamos tirar charmosão, para o pá. ímpar, vamos tirar para o ímpar, gente. Cara, É. mas fugindo um pouquinho desse assunto aí, falando sobre o comparação de preço, cara, entre o PSP e o PlayStation 3, eu achei que o PSP tá bem caro, cara. É, tá caro mesmo. Porque PS também. por 50 dólares a mais, você vai lá e compra um PS3, cara. É, eu Tá também achei que ele bem saiu carinho. bem caro. O único bom do Go é que ele já vem agora com aquela memória flash É, de 16 GB aí. 16 GB, né? É, eu achei legal isso, mas em compensação tiraram o AMD, né, cara? Se eles tiraram o AMD, eles tiraram o leitor. Se eles tiraram o leitor, vamos dizer, ficou equivalente. Então eles podiam deixar por 200 dólares, né? É verdade. Mas tá muito alto, cara. Se você for considerar o DSi, alguém tem ideia de quanto que tá o O DSi, eu acho que DSi? 170 dólares. É, e Ah, quanto que isso é tá aqui bom. no Brasil, cara? Bom, Ah, eu aqui sei no que Brasil tá depende. 800 conto, 700 conto. Tá na faixa de um PSP Ó, agora. por meios obscuros você acha por R$ 600. É, mais ou menos. Agora em lojas oficiais assim, tá 900, R$ 1.000. Tem até uns loucos vendendo 1.200. 1.200. É, E Saraiva, por exemplo. eu não sei se vocês consideram, mas eu considero o iPod Touch uma plataforma de games, cara. Mas quanto que tá saindo lá no, nos Estados Unidos? Alguém tem ideia? 199 dólares. Tá no preço Tá caro. de um PSP, cara. É o preço do É, PSP. então Sony abaixa o preço do Tanto PSP. que quando saiu o iPod Touch, ele saiu no mesmo preço do iPhone. É. Ou seja, quem comprava era um idiota, né, cara? É, mas na verdade o problema é que o iPhone saía com coisa, né, cara? Ele não vendia sem contrato, né? Com a AT&T. Então não adiantava nada, né? Quem não queria um contrato com a AT&T e ficar pagando telefone, ia lá comprar o iPod Touch. Mas por Pois isso é. nós temos o jailbreak, né? É assim, a única parte boa mesmo desse do PSP é que eles estão lançando agora esses pacotinhos. Por exemplo, já vem essa coisa do Gran Turismo grátis já no PSP, que já é uma coisa fantabulosa. Outra coisa seria o pack de Cydia. Sonha, sonha. Cara, mas Ah. eles têm que apostar cada vez mais nisso, porque, querendo ou não, agora o ganha-pão dos caras é isso, cara, no Pois é. PSP. Mas nas game, na GameCon, a Microsoft falou sobre Fable 3. Alguém quer comentar? Ah, eu tô esperando, cara, porque todos os outros Fables foram muito bons. A ideia do jogo, né, aquela parte de o bom e o mal, é legal pra Cheio caramba, de tudo. bugs. Não, tem. É tipo assim. Vamos dizer assim, a ideia do jogo é legal. O O bom jogo não do foi jogo é bem isso. desenvolvido. É tipo essa coisa de seguir a sua história, cara. Você começa bem jovem, pelo que. É que eu nunca joguei também muito É assim, Fable. o Fable é legal porque você constrói sua história, mas o ruim Sim. é porque eles fazem como se fosse Final Fantasy, cada jogo é um jogo. Pois Então, é. assim, às vezes que nem, por exemplo, eu que fiquei esperando um Fable 2 com uma sequência, tipo, o mesmo mapa, mesmo, vai, até Mesmo lugar, personagem, né? se desiludiu. É, chega tudo totalmente novo. Tem uma referência bem pequena no, na logo no começo do jogo, do Não Fable tem 2. muito nexo, assim, É, não direito, né? tem ligação. É, não tem ligação nenhuma. O 3, mesma coisa. Apesar É, que, o. vamos dizer assim, o Final Fantasy é bom pra caramba e nenhum tem ligação com nenhum. Não, nenhuma ligação, mas é que eles conseguem te envolver na história de cada Final Fantasy, meu. Cada Final Fantasy tem uma história que você fala, meu. que muito louco. Nunca é um clichê, assim dizendo. É. É um pouco clichê ao mesmo tempo que não é. O único que me deixou um pouquinho a desejar foi o 12, que eu não gostei também muito do sistema de batalha. É, o Mas. 12, assim, ele tentou inovar e. Feio. É, ele fugiu um pouco do contexto dos Final Fantasies clássicos mesmo. É Não, RPG mas por os. turno e acabou, mano. Não tem como mudar isso. Mas voltando ao Fable 3, É. segundo o Peter Molyneux, o jogo tava muito anos 80, assim, essa plataforma tal. Ele queria dar uma mudada, tá? E parece que a gente terá mais ações importantes. E ele quer colocar o personagem num. Como se fosse um Gengis Khan, um Leônidas. Sabe? Você liderar um reino, liderar Um exército, uma tal, né? sociedade, isso, um Uma coisa exército. grande, né? Mas isso é legal, né, É, cara? cara, É. isso é legal mesmo. Que é como você disse, você constrói sua história e para melhorar você Você. conseguir aumentar o seu patamar, assim dizendo. Não consegui encontrar outra palavra. Sem ser só o heróizinho básico. É, isso mesmo. Não, Você e ganha nome, assim dizendo. eu acho que seria muito legal você ser tipo um Gengis Khan, só que do mal, matando as pessoas, levando seu exército para levar o caos até as outras terras. Também seria legal. Ah, Além então, isso só. aqui. Fazer sua história mesmo, de verdade. Não, não ficar só você. É, você ser só uma partezinha do mundo. Você Não vai. você mudar o nome do personagem principal e achar que você tá jogando. Isso, exatamente. Tipo Age of Empires, né? Cara, É. mas Até a no única Final coisa que eu Fantasy, sei. esse nome. Mas A única é coisa que eu bom sei de saber. Fable 3 é que eu fui Rickrolled. Meu Deus do céu. O outro ficou no Rickroll de fanático. Mas é bom saber que a Microsoft tá querendo inovar aí, né, cara? Não querendo ficar fazendo. Ficar mantendo a história, né? Puta, eu me enrolei todo. Não querendo. Não, é legal Perdi. ver que a Microsoft está inovando, tá? Não está querendo manter a mesma É, coisa cara, sempre. ela não quer ficar naquela porcaria. Ah, vamos fazer aqui porque deu certo primeiro. Não, tá mudando umas coisas aí, tá. Prosseguindo. Mais alguma coisa a comentar sobre a Microsoft, nosso amigo Fable? Ah, eu Acho que tenho. não, né? Eu tenho, Ah, cara. só que Então em comenta aí. 2010. Em 2010. 3RL é nóis. 3RL. LOL. Os 3RL, Microsoft, tudo. É só aquela coisa, né? Se eles não adiarem o jogo umas milhões de vezes, ele chega em 2010. Ah, cara, é que nem Diablo 3. Tô esperando faz uns 10 anos. Adiações infinitas. Tem continue Exatamente. infinito. Então, sobre o Fable, é Microsoft 3RL contribuindo com o seu Xbox. Bom, agora vamos falar da nossa amiga Konami. A Konami também, vamos dizer, não inovou praticamente em nada. Ah, Não, não, não. ela tá trazendo sempre as mesmas Não, em questão de franquias dela, títulos, né? sim, mas é assim, eles conseguem inovar com uma coisa que já existe. É, É, então, eles é o merecem que. crédito, cara. Vamos dizer Merecem assim, crédito. o principal foco da Konami foi o Peace Walker no Metal Gear, né? Do Kojima. Cara, em Kojima Kojima we Production. trust. É, com certeza. Não, mas é Pô, porque cara. assim, o cara ele investir, ele sair do Metal Gear, que é só solo. É assim, já começou na verdade isso com o Metal Gear, o Solid 4, que o multiplayer dele é muito bem comentado, né? Ah, com certeza, cara. Então, isso aí, imagina, ele já chega agora com esse jogo que ele insiste no multiplayer, meu. É. Cara, ele tá É um apostando Gears of bem War até. com Quatro Metal Gear, Snakes. pronto. Quatro Quatro Snakes. Snakes. Não. Quatro Snakes. Foda. Que porra. Mas não, Snake, eu não tô muito informado. Mas se não me engano, não é o Snake, não. Não, mas é bem parecido com o Snake, cara. Igualzinho os personagens. Cara, eu também tô muito a fim de Não saber essa são história porque eu quero clones saber o que do eles Big inventaram. Boss? Não sei. Se não me engano, Boa são clones. pergunta. Ou seja, Snakes, mas. É, então, tudo indica que é isso. O cara ele tinha irmão e ninguém sabia. É, mas tem toda aquela história lá que o Snake é um soldado especial, né? Deve ter criado outros, né? É, essa história do Snake, do Big Boss, do DNA dele ter sido clonado já faz tempo. Cara, isso é tipo. Já tem. Faz muito tempo isso. Desde o MSX, o Big Boss falando que o Snake, ele foi feito baseado nele. O Solid Snake, no caso. E Então. ele tem um irmão também, que eu não lembro o nome agora. É o. Não é o Liquid Snake, A não? Liquid Isso, Snake. o Liquid. Liquid sempre volta. É assim, cara. O cara, eu quero ver ele inventar, ele falar pra gente como é que tem quatro Snakes. Só isso. Cara, mas tem aquele porém que eu falei no começo aqui. Em Kojima, we trust, cara. Ah, com Ah, certeza. ele vai Certeza. por. Mas olha, eu tô pensando assim, a gente falando de Fable, e pode ser que o Kojima queira fazer alguma coisa assim com Metal Gear. Você fazer a sua história, vai. Literal, em partes. Ah, sei não, hein? É, eu também já não gostei, não. Não, porque Mas. pensa, quatro Snakes. Que história você vai dar pra quatro Snakes? Ué, mas você não viu sobre isso aí que ele vai mostrar como é que o Big Boss ele formou o Outer Heaven e tudo aquilo antes de acontecer o evento do Metal Gear 1? Pelo amor de Deus, não joguei MSX. Não, eu também não joguei, é que eu dei uma lida na história do Metal Gear, né? Ah, sim, desculpa aí, informado. Ô, louco. Mas Não, o é tipo bom. assim, é só uma ligação, mais ou menos. Mas o bom saber é que eles estão lançando o Peace Walker pro PSP, né, cara? É, e você viu Sim. que eles. Porque o Kojima deu uma entrevista porque que ele lançou o PC Walker exclusivo para PSP, né? Não lançou pro PlayStation 3, por exemplo. Porque deu a louca nele. Não, que Não. deu a louco. Ele falou que era para investir no É que a pessoal se juntar. se Que a juntar Sony para pagou. jogar. É que a Sony pagou pra ele fazer isso. Nossa, e o Cara. PS3 não é da Sony também. Não, mas pra ter mais um apelo no PSP Go, sei lá. É, verdade. Claro, eles vão dar de graça isso no Japão. Até parece, né? É, então, aí na Konami, cara, os outros lançamentos, vamos dizer assim, a gente não teve muitas informações ainda, que seria daquele Castlevania 3D novo que tá pra sair lá, que chegaram a postar Pelo amor algumas de Deus. imagens lá. Aí mostrou o Pro Evolution, que. Pelo amor Nossa, de Deus, dois. mudou muita coisa, cara. Tipo, adicionou mais dois jogadores e é isso. Praticamente isso. Não, Mudou coisa pra adicionou. caramba, mudou a Olha, eles adicionaram escalação. o drible da vaca. É, e mudou algumas coisas no menu também, mas só se você prestar muita atenção que você vai notar. É, tem uma O juiz estrelinha ele ali na mudou, esquerda. cara. O juiz mudou. É, daí. Colocaram o Tevez já tá branco? Ah, não, Então, aí mas. a Konami mostrou também aquele Crazy Kart Racing, que é pra iPhone iPod Touch. É legal, mas é. É legal, mas Aquele. não é legal. É, que é a mesma coisa, né? Quase todos os joguinhos do iPod, do iPhone saem com esse mesmo estilo, né? Kartzinho, estilo Crash Nitro Kart, sabe? Então é Nossa, a mesma Crash coisa. Bash, na verdade. Ah, meu Deus. Então. E ela mostrou também o Silent Hill, né? Que é o remake lá do. É o remake do 1, que é o Shattered É, Memories. Shattered Memories, que parece que tá bem legal, né, cara? É, nossa, os caras eles deram um tapa lindo no Silent Hill 1, pelo que tá falando. É, e ele vai sair também pra PSP e pra Wii. É, quem for fanboy vai comprar, né, cara? Com certeza. Ah, eu Não, e vou tipo jogar, assim, cara. é bom também porque o Silent Hill, ele. Assim, pro povo que também tá começando a jogar a partir do Play 2, ou do Play 3, ou do Play 3 é o Ou Homecoming, do não é? Play 1, ou do. PlayStation 3 é Homecoming. Ou do PlayStation. Homecoming, é muito estranho falar isso. Homecoming. Não, mas. É assim, pra quem tá começando, é uma boa, cara. Um remake nunca faz mal, dependendo da dose. É que nem Resident Evil, já tem uns 5 remakes do 1. Ah, sim. Beleza. É, você não aguenta mais falar de remake do Resident, cara. Pelo amor de Deus. O pior, cara, é que o remake do Resident saiu um pra PSX. Aí saiu o remake pro GameCube. Aí agora estão fazendo o remake do GameCube pra Wii. E sem falar no remake que tem pro DS também lá, né? É. É, não, mas É, nossa, aquele agora você me remake fez pro lembrar DS. que Ganância eles. nunca morre, né, cara? Vocês me fizeram lembrar de uma notícia antiga, cara. Que falaram que Meu estão Deus. produzindo um Resident Evil com história nova pro PSP. Ah, sim, Ah, estão sim. pra lançar mesmo. Em 2012 também. Depois do mundo Junto com o acabar. Devil May Cry 4 pra PSP. Ó, isso vai Sim. lançar, eu tô te falando, mano. Vai lançar e. Ah, o mundo acaba quando a Sony vier pro Brasil. Bom, aí eu acredito que da Konami seria mais esses daí os principais. Aí nossa amiga Namco Bandai. Chutem o jogo que a Namco Bandai mostrou. Ou é Naruto, ou é Dragon Dragon Ball. Ball. Ah, acertou em cheio. Ainda mostrou quantos Dragon Ball? Dois. Dois Dragon Ball, cara. Ou seja, Namco Bandai tá vivendo de Dragon Ball ultimamente, né? Tá conseguindo viver de Dragon Ball? Puta, achei que já tinha parado. Achei que o povo já tinha cansado de comprar Dragon Mas é Ball. que vende pra caralho, né, cara? Ainda mais no É. Japão, né? Vende É pra tipo caralho. assim, o bom do Dragon Ball é a luta, é pancadaria pura, quero nem saber. Pancadaria pura, isso. sem graça. Sempre vai ser, cara. Cara, é. Pancadaria, compra Street Fighter 4. Street então. Fighter 4 é pancadaria. Ah, sim. Mas aí o Dragon Ball, cara, vai sair um Dragon Ball pro PlayStation 3, que é o mesmo estilo de luta, né? Vai sair um que é o Revenge of Piccolo pra Wii. Revenge of Piccolo, putz. Aí os outros jogos da série da Namco que vai lançar vai ser Dragon Ball, One Piece, a Tale of, vai ter uma nova... Mais uma Tale, nossa. Mais um Tales of pro Wii, né? Não, já na não verdade, mais. Não é a versão americana desse daí? É a versão americana? Se não me engano, é Tales of Symphonia. É verdade, já saiu esse jogo, né? É em Mas japonês, acho que agora é é americana, o né? português, É, deve ser nossa. americana. Americano. O Olha. Katamari também, né? O Katamari já não saiu? Porra, Não, o Katamari, por Katamari que não vem tem pro sim. Xbox, hein? O Katamari eu acho que era de Play 2, não era? Katamari saiu pra Play Era 2, pra Katamari Xbox. Damacy. Era o We Love Katamari, que quando ele ficou americano, a versão. E tipo, o Katamari ele foi bom quando ele lançou, mas não. E continua bom agora, porque é bom. E esse Katamari Forever é aquele Katamari em HD que prometeram, né? É assim, o legal do Katamari em HD é que, velho. É que você vai ver aí em Putz. alta definição. É. No É isso shit, aí. Sherlock. É isso aí, cara. Você Você vai ver pega em em alta definição. 720p, cara. Nossa, que da hora. Melhor que 480 aí, né? Aí, o principal, vamos dizer assim, o que seria o carro-chefe da Namco foi o Tekken 6, né? Ah, É, que vai ser para três plataformas, né, agora. PSP. PlayStation 3, PSP e Xbox 360. Pois E o é. Wii, caramba? Cadê o Wii nessa história? O Wii vai ficar com o Wii Box e fica lá. Vão lançar algum Wii Tekken 3, né? Pro Wii. Vão Tekken. fazer remake do Tekken 3. Oi, alguém ouviu falar sobre Ace Combat? Não, esse combo é zoado. Já tem o 6, tá bom, tá ótimo. Tenho 6, nossa, eu parei no Esse Ace combat, Combat de cara. PSP e olha lá. O Tem, mas X aí, tipo, PSP. porra, Ele mas é é bom bom. caramba, cara. É bom, esse combate é bom, cara. Eu vou dizer, eu Prefiro joguei Flying muito. Simulator. Nossa, Flight Simulator era outro esquema, cara. É diferente. É, mas é chato Cara, esse. mas Ace Combat é pra você. Puta, é pra Sair você derrubando o avião. voar e derrubar. É. É assim, eu digo Cara, que pra esse você se combat divertir, foi um jogo cara. hardcore. Ah, então eu sou casual. Cara, eu cansei de fechar o 2 no PlayStation 1. O Verdade. Electrosphere não era o 3? Não, Electrosphere é o 3. É o Electrosphere 3. O 2 era um. O 2 era o melhor que saiu, cara. Com Nossa, eu achei o certeza. 3 muito bom, cara. Porque o controle dele era, puta, era muito melhor, cara. No 3 eu acho que tentaram mudar muita coisa e acabaram cagando no pau. É. Nossa, faz tempo que eu joguei o Ace Combat. Eu jogava no meu PSP, só que não pega até a missão 3, aí eu mandei pro inferno mesmo. Pois é. Então, só concluindo sobre a Namco, compre Naruto, One Piece, Dragon Ball e Tekken e se divirta. E Naruto não é faça a da Namco Namco, Zé. enriquecer. Naruto Ah. não é da Pô, eles lançam de tudo quanto é anime, tem que ser da Namco também. Namco. Não, nem sei que produtora que faz da Namco. Ô, da Namco não, do Naruto. Então, acredito que esses daí foram as principais empresas que tiveram. Teve Tirando a Namco. algumas outras, né? Mas também não Vamos teve falar da Zibo. nada muito Da interessante. Tecnoblock. Não, não, não. Por Lançamentos favor, nem para o começa, Zibo. cara. Resident Evil 4 com gráficos pixelados. Need for Speed Carbon com Deixa eu gráficos adivinhar, teve mais Metal pixelados. Slug. Metal Slug. Porra, Metal Slug X ainda. Cara, a gente já falou mal do Zibo no pod passado, velho. Se a gente falar mal de novo, o pessoal do Da fórum Tecnoblock Zibo vai vai vir processar. castrar a gente. Tá bom, então vamos ficar quietinho que o Zibo é uma maravilha. Sim, rede 3G é nova geração. É, e todo mundo no Brasil possui, só pra lembrar. Sim. Só tem o Dori Ah, que mas. comprou o Zibo. Eu não Não vou dá mais pra comprar um comprar só os PS3, eu vou cariocas. comprar um Zibo. Somente os cariocas podem comprar. Falar agora dos The Best of do evento, né? foram os principais jogos, os que ganharam nas melhores categorias. Então, o melhor jogo na parte geral do evento foi StarCraft 2, Wings of Liberty, que Ah. seria a continuação do nosso famoso StarCraft, que todo mundo adora. Cara, todo Ah, é? mundo adora, eu nunca joguei, que Eu raiva. também não. Vamos pegar e jogar aí Eu tô no multiplayer. Warcraft ainda, meu. Como é que o cara tá no StarCraft já? Sacanagem. StarCraft tem até série de, Velho, entendeu? StarCraft é muito antes de Eu Warcraft, velho. sei, não, é que tipo assim, os caras estão lançando StarCraft 2 e esqueceram do Diablo 3? Que droga. Não, na Tô verdade esperando ainda. eles têm dois títulos em desenvolvimento, StarCraft 2 e Diablo 3. Uma equipe deve estar em uma outra equipe no outro. Não vou É, a dividir a equipe do equipe. Diablo 3 deve estar de férias, faz uns 2 anos. Férias coletivas, cara. Gripe suína. Cara, Com por mim você certeza. pode enterrar o Diablo 3. Não tô nem um pouco Ah, animado não, desse jogo. cara. O Diablo 3 foi. Diablo 2 foi mágico. Foi mágico. Eu não gostei nem um pouco do Diablo 2, não achava graça nenhuma. Pô, na época os Cara, gráficos eram show. Diablo Era. 3 vai ser que nem Duke Nukem Forever, cara. Pode ser. Não será lançado ever. É, e daí no próximo ano que for lançado, vai falir a produtora, O DDA. O DDA, o problema, Coitada da cara, é que. Blizzard. É, então, aí, o melhor jogo de console ganhou foi o Uncharted 2, Oh. Motifs, É, bom, Baseado mas no quem tinha estilo pra Crash, concorrer? que é o que Só muita tem. gente aposta como Game of the Year do ano que vem, né? Ah, é assim, Game of the Year depende, né? Eu ainda acho que Depende do que Crash vai foi o vir melhor junto. da Naughty Dog. Forever, cara. É, cara, com certeza. Sim, Crash. Porra, Game of the Year. Crash morreu, lembra? Não! Olha o spoiler, porra. Fala! Eu ainda acho que ele Eu tá não queria vivo. revelar isso. Põe uma tag spoiler É. no meio. Spoiler detected. No minuto X, não vejam porque Crash morre. É, que nem no Mega Man vai ter o Crash X agora então. É. Total. Crash X, ele vai estar todo robotizado assim, aí vai ter o. Como é que era o nome daquele vilão lá? O O Nitro? Nitro? Nitro? Cortez, né? Vai O ser. Ah, Cortez. então, ele também, vai ser o Zero. O Zero do jogo. Agora vai Zero ter Crash e Cortez. Kazooie. Crash Nossa, pariu. Sonic nos Jogos Olímpicos. Cara, se sair Crash e Mario algum dia, vai ser muito engraçado. Com certeza. Ai, cara. Crash já foi o mascote da Sony no PlayStation 1, né? Então. Mascote da Sony hoje em dia é Metal Gear, cara. O Solid Não, o Snake. mascote da Sony hoje em Era o dia Dexter. é Era o o Dexter. Sackboy. É, agora é o Sackboy, mas no PSP era o Dexter. Ah, No sim, no PSP. PSP é o PSP Dexter. não, Play 2, né? Desde o Play 2. É, no PSP também era o Dexter ainda. Mas É, voltando então. à premiação, cara, quem ganhou o melhor jogo PC, com certeza merecido, foi o Call of Duty 2. Não, Call of Duty Modern Warfare 2. É, que aliás não é Call of Duty, é Modern Warfare 2. É, eles se separaram agora em questão de Esqueçam dia. do nome Call of Duty na série Modern Warfare. É. Modern Warfare é Modern Warfare. Call of Duty é Call Vixe, of Duty morreu. agora vocês vão ver Modern Warfare 12, Modern Warfare 22, É, porque eles então, vão esquecer porque. essa série. O que eu não me Free Fire. conformo, cara, é que você vê em todas as revistas, tipo, de PlayStation 3, de Xbox, a Xbox, né, aquela que tem a. Que é oficial, os caras colocam Call of Duty Modern Warfare, cara. Mas não é mais a Call of Duty. Ah, mas é Todo porque mundo muita sabe isso. gente, se você colocar só Modern Warfare, vai falar que porra é essa? Então, mas não é, né, o nome do jogo, né, cara? É. É, não, é que tipo assim, como ele nasceu da franquia do Call of Duty, o pessoal Vai vai lembrar. ficar até a morte. Não, Até a mas morte, cara. eles têm que vender mesmo que é do Call of Duty, né, cara? Eles têm que colocar isso daí pro cara já saber, ó. Isso daqui é do Call of Duty. Então, a pessoa que já jogou vai lá e vai comprar. Jogador casual, no caso. É. Aquele cara que vai lá e compra dois jogos ao ano. E aí, pessoal, quem ganhou do melhor jogo de portátil foi o The Legend of Zelda Spirit Tracks, que é aquele joguinho que você vai poder andar com o trem. Andar com o trem, andar com o trem. E soltar Como uma assim? Você vai bomba. ser um. Nossa, como é que é o nome do. Esqueci como é que é o nome do condutor de trem. É o Maquinista? maquinista? Isso, maquinista. Ah, tá. Sim, vai ser um Vai ser um jogo totalmente maquinista? inovador que o Miyamoto passou anos desenvolvendo na privada dele. Coitado do Link. Ele sentou, soltou um lá, olhou e falou assim: trem. Falou, trem. Olha que Olha que trem. trem. Vai ser Não, um. É, com realmente, né, certeza. cara? Foi shit bricks do caralho, né, cara? Foi o Shit Bricks. Nossa, não. Ai, Coitado cara. do Link. Bom, melhor jogo online, Aion. Eu nunca ouvi falar dessa merda. Eu também nunca ouvi Aion. falar. Nunca vi mais Nossa, onde gordo na apareceu. Não sei onde o World of Warcraft tava se escondendo quando essa merda ganhou. Inclusive, se alguém conhece a Ion, por favor, não, nos mande a informação, manda no e-mail, alguma coisa, que a gente não tem a É, menor ideia desse deve jogo. ser um Fale da jogo. gameplay. Deve ser um jogo chinês, cara, porque aí os caras conseguem lotar o servidor. É verdade. Se bem que na Filipina também, nossa, que tem de jogador. Coreia também. Quem foi esses júris aí, cara? Os... Oh, Ah, eram cara. chineses aí. Sério, Era tudo velho. dinheiro, Chinês. cara. Dinheiro põe em qualquer jogo no melhor do ano. Melhor Da... jogo portátil, Spirit Tracks. É, Melhor impressionante. jogo do ano. Resident Evil versão Não, pixel. isso Resident concorrendo. Evil Remake DS. Isso concorrendo com Metal Gear, cara. Ah, não, cara. Não tem nem o que falar, viu? Não, ele Fazer concorreu com uns joguinhos de peso, cara. o quê? Não, Pelo amor de concorreu com Deus. Metal Gear, concorreu com Dantes capitalismo. Inferno também vai lançar pra portátil. Nossa, Vai ter. imagina Dantes Inferno pra DS, cara. Não, Nossa, não pra quero nem DS. imaginar. Melhor, não quero nem imaginar. Então, vamos voltar ao melhor jogo familiar, né, cara? É, o Casual. Mario Sonic. Casual. Mario Sonic no frio. É. Que Sonic vai te Adventure. esquentar fazendo mexer o emote, né? Você Here fica we com go! retardo. Luigi number one. Não, é. Voltando. É. Não, é esse aquele tipo de jogo que você joga duas partidas e você tá cansado. Está morrendo, está Tá tendo pra... morrendo, cara. Cara, É esse é o sem tipo de noção. jogo que vai sua tia na sua casa. Você aparece seu É. primo. Daí Vê você sua fala família assim. inteira na festinha de aniversário da tua avó. Aí você coloca lá o eSports, ou então agora o Mario Sonic, e manda todo mundo balançar o controle, pronto. Você já viu Cara, que eu ainda acho que deviam lançar o Wario e o vilão do Sonic, que eu até hoje nunca consigo lembrar o nome dele. Wario, É. Shadow. Não, o Sputnik, o Dr. É, Eggman. o O doutor. vilão do. O Qual que é o Zezinho lá. vilão? O Zezinho. Vilão da Sonic se chama Sega, cara. Se chama o quê? Se chama Sega, Sega, como assim? A única coisa boa que eu joguei até hoje do Sonic foi no Mega Drive, É, cara. Sonic Depois the Hedgehog. disso, eu não joguei mais nada bom do Sonic. Cara, até no Cara. Dreamcast era jogável, assim, o Adventure 2 foi muito bom. Depois Jogável, disso. cara. É coisa de você jogar uma e falar. Ah, Cara, é já viu o assim. vídeo do Sonic 3D pra Saturno? Não, é Porra, bom? era tenso, era um Cara, negócio eu todo achei legal. quadrado, não. Você ficava com dor de cabeça, com tontura, porque o negócio ficava girando. Sem noção, velho. Tipo o filme do Speed Racer. Pior é, você ia ter ataque epilético. Bom, É. então, pessoal, vamos terminando o nosso podcast por aqui. Alguém quer dar opinião sobre o que Ah, eu rolou aí quero na lembrar só Gamescom? que Heavy Rain parece ser muito bom. Para quem não pegou spoiler, Crash morreu. Não Cara, morreu. vou repetir de novo aqui. In Kojima we trust. Em Kojima we trust, pode crer, porque eu aposto que ele vai conseguir dar uma tirada brilhante de como tem quatro Snakes no jogo. De como uma massagem cardíaca revive o Snake. E ainda Então, vai fazer a gente dar risada. Exatamente. eu acho, cara, que a Gamescom foi até bem legal, porque teve alguns Teve o títulos PlayStation de 3. peso que apareceu, teve o PlayStation 3, tudo. Para um Agora evento que não só. prometia muito, ela teve bastante. É, para um evento que não permitia tanto, foi um bom evento, vamos dizer assim. Foi. Agora, o que eu achei meio decepcionante foi esses melhores jogos. O único que eu concordo É. aqui seria o de PC, que é o Call of Duty, e o de console, que seria um Uncharted 2. Ah, o meu familiar também, o Mario e Sonic, seria, se encaixa bem. Cara, é tipo assim, o StarCraft, tudo bem, ele é um aguardado, mas deve-se lembrar Melhor que jogo tem do evento, bastante cara, jogo nunca. esperado, cara. Tem muito jogo que também tá com força total. Tipo, eu acho que não desmerecendo o StarCraft, mas acho que até o Uncharted ele tinha mais potencial do que ele para aparecer no jogo mais comentado, porque Eu também tá com acho. força total É, o com Uncharted. certeza, cara. Eu não concordo com o melhor jogo portátil, cara. Tanto é que a gente falou do próprio Metal Gear aqui e outros vários títulos aí que saíram pro PSP esse ano, né, cara? Ah, isso com Não certeza. só pro PSP, como pro DS, né? É. E sem falar daquele joguinho do kart que saiu para iPod. Bom, Ah, cara. então, pessoal, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de A vocês. paciência. A paciência Paciência, e com tudo mais. certeza. Bom. Vamos dando tchau então aí, né? É hora de dizer. É, gente, não se esqueçam. Então, só repetindo mais uma vez. Guardem o Crash no seu coração. Apesar de ele não estar mais vivo, né? Descanse em paz, Crash. Agora, sério, galera. Mandem e-mails aí achando que Achando ou melhor, falando que acharam. é um jogo muito ruim. E Certeza. comentem lá no Checkpoint Back. Porra, quem É, cantou, cara? precisamos de comentários. Participem do fórum PSP Nation. E é só isso, cara. Ficamos por aqui. Até a próxima. Alguém tem algum... Por enquanto é só, amiguinhos. Então, pessoal, para finalizar, a gente gostaria de agradecer a atenção de todos vocês mais uma vez, por nos ter ouvido. Gostaríamos de pedir para vocês mandarem e-mail, fazer comentários sobre o que acharam, tanto no PSP Nation quanto no Checkpoint BR. É, principalmente no checkpoint, né, cara? Ninguém Principalmente. comentou, né, Não cara? vale spam. Não vale spam. Principalmente no Checkpoint, que ninguém comentou. É, comentem lá. É, Não comentem no PSP Nation, comentem lá. nem que seja para falar que foi um lixo, mas foi algum comentário, né? Então, gostaríamos de deixar também o e-mail para contato, que seria É gamingcast@checkpointbr.com. Então, pessoal, agora vamos falar sobre os comentários que teve sobre o nosso último podcast. Gostaríamos de agradecer primeiramente ao Dodô SM, ao Sersla X, ao Gordo Roots e o Tanaka X, que mandaram um comentário para a gente sobre os nossos. Não, não, não. Tanaka não vale, hein, cara. Eu ouvi e depois comendo. Tô esperando. Pelo menos ele falou que ia ouvir, né? É, pelo menos foi o que eu vi, né? Aí vamos primeiro para o comentário do nosso amigo Sérgio X. Ele diz: muito show, vamos começar mais um Gamecast, o nosso primeiro. O primeiro foi um erro que teve no nosso podcast. Agora falando sério, muito maneiro, achei bacana mesmo. Quando a parada dos games com versões colecionáveis, tipo comprar um game e ganhar um brindezinho, na maioria é a maior furada. É como o brother disse no Gamecast: o boneco do Resident Evil tinha 3 centímetros. Prefiro fazer o meu em papercraft. Abração e vou aguardar o próximo. É, a gente concorda também, cara. Acho que é muito mais barato fazer em papercraft e A sai bem gente mais vai rápido. fazer uma promoção, Papercraft do Leon, a gente vai dar para quem ouvir mais vezes o podcast. Aguardem. Aí temos o comentário do nosso amigo Gordo Roots. Ficou legal, muito bom mesmo. Rachei de rir, os caras tudo doido. Eles são doidos? Só uma É. observação: com os Torpes, mano. games. Observação. Vamos fazer uma observação pro Gordo Roots também. Observação com S e não com C. Poderia ter um reggae band e também o Guitar Hero Sun Splash. No aguardo do Gamecast 2. Bom, Guitar Hero Sun Splash, sinceramente, eu não entendi. Agora o reggae band até dá pra entender, mas aí até que tem uns baseados. Aí como é que você vai fazer esse instrumento? Velho, você começa a tocar, você já vai começar a sentir aquela brisa, Pegou o mouse daí, começou a tocar, sentiu a brisa. Não, não, ó, você tem que falar assim, ó. Detalhe. É isso que eu entendi. Acender aquela vela pra adiar. E o detalhe ainda, a versão de Xbox já vai ter a fumaça incluída. Com certeza, com certeza. Ninguém vai precisar se preocupar. No aguardo do Xbox Portable, grande sucesso. O Xbox Slim ou Lite, vamos ver o que que ele vai pôr. Ele vai servir pra O importante é preparar algo. continuar o 3RL ainda, né, cara? Não! Não pode parar, né, cara? Xbox 360 Portable vai estar lá pra fazer sua marmita esquentar, mano. Micro-ondas é pra passar. Você leva ele pro trampo, coloca a marmita e fica jogando. Com certeza, meu. Nossa. E vai ter uma foto do Bill Gates dando joia pra você ainda, cara. Com certeza. You just got freaking rolled. É, bom, pessoal. Então, essa aí foi a nossa leitura dos comentários e e-mails. Muito obrigado novamente. Don't worry, don't do it. Be happy. happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.